Tá certo. E as crianças? Como é que o senhor interage com as crianças? Os pequenos? É. Os pequenos, os É, erês? isso. Como que o senhor interage com ele aí? O que você concebe pelos erês? Vamos ver se você tem conhecimento disso. Ah, eu tenho muito pouco. Os Não, erês. vamos, fala o que você sabe, menino. Então, o que eu sei é o seguinte: os erês são espíritos de crianças que viveram até os 8 anos, mais ou menos, passaram para o mundo espiritual, mas porque eles carregam uma bagagem de várias vidas que os torna úteis para o propósito da Umbanda, que é trazer não só essa magia da alegria e da felicidade dentro no ambiente, para sintonizar as pessoas com essa energia mais elevada, mas também. Eles trazem o conhecimento do que fazer, quando fazer e como abrir o coração das pessoas para as coisas elevadas. Mas eu sei muito pouco, por isso que eu quero ouvir do senhor. Tá, eu vou completar. Tá? Existe um grupo que reencarna na Terra. Isso. Existe outros seres que não reencarnam na Terra. São espíritos puros e limpos, sábios e benditos. Nossa. Vêm em formato de crianças, por quê? Porque eles são os únicos que conseguem descer nos 7 níveis abaixo. A linha das crianças é a única linha que destrói qualquer magia negra, porque eles são Nossa. puros e limpos e benditos. Que nem uma criança. Quando você pode estar encapetado, endiabrado, você vê uma criança sorrindo, o que que você faz? É, não tem como ficar muito com ela e não sorrir. Então. A menina tem uma criancinha, que eu falo que é uma criancinha chata, chama Yariri. Enquanto os outros estão pulando, derrubando guaraná um no outro, comendo bolo, fazendo aquela coisarada que criança, Yariri tá quieto. Yariri fala muito pouco. E aí, quando abre a boca para falar, é uma verdade que todo mundo fica quieto, até os outros erês ficam quietos para escutar Yariri. Ixi. E por que que foi criado essa linha de criança? Obviamente eles fazem todo esse trabalho que o senhor falou. Mas o que que eles fazem que o Exu não faz? Ué, Exu não era luz. O Exu tem que respeitar a lei. O Exu ele só faz pela lei. A criança não. A criança, por onde ela passa, ela planta, ela acontece, ela limpa. Ela não está subordinada a nada. Que legal. E esse Yariri é um menininho? É, ele fala que é um menininho, ele fala que é um índiozinho. Ele Nossa. fala assim, uma vez teve uma reunião aqui, e aí foi pedido que nós, os guardiões, pudéssemos proteger, ancorar aí o ciclo de proteção para os erês descerem aqui na Terra, né? E aí ele chegou para mim. Ah, sim, a quilômetros de distâncias, né? Porque não dá para conceber uma força de um erê, um Exu, né? Dá para você fazer, para sentir a irradiação. Não é compatível. Não é Ele está compatível. muito mais elevado Sim. vibratoriamente. O caminho do equilíbrio. E aí? Aí ele pegou com aqueles bracinhos pequenininhos, plasmou uma bola branca. Imagina uma bola branca aí na sua mão direita, moço. Tá. Aí ele plasmou na mão esquerda uma bola preta. Aí ele falou, novamente, guardião senhor sete encruzilhadas, existe caminho do meio? Depois existe, porque o povo da terra fala, eu acredito no equilíbrio. Eu luto pelo equilíbrio, eu falei. Posso lutar pela luz? Eu luto pelo equilíbrio dos opostos. Eu luto para que o ser humano traga o equilíbrio. Isso. Aí ele falou, junta as duas bolas. Que cor? A cor da sua capa. Cinza. É. Então ele falou assim: quem é da luz, quem é das trevas. E quando as duas polaridades se unificam, vem um terceiro caminho. Não existe o caminho do meio. Nossa, isso daí é uma coisa para refletir. Como é que o senhor recebeu essa mensagem? Aí eu falei para a menina depois dessa história, eu falei, minha filha, é assim, ou você é alegre ou você é alegre. Não existe meio alegre, meio triste, meio com raiva, meio com ódio. Ou é ser da luz ou ser das trevas. Nossa. E daí, como é que foi, terminou essa conversa entre vocês dois? Eu fiquei, né, você imagina como eu devo ter ficado arriado, né? Porque Nossa. eu luto por uma coisa que não existe. Ixi. E E daí? pelo que ele disse, não existe o equilíbrio do homem, né? Então, mas daí. O homem, ele avança a todo momento para as duas polaridades. Ele não consegue ficar no meio. O meio seria, né, ele silenciar o que ele, essas duas forças que ficam gladiando nele, né? Então ele teria que ficar no caminho do meio, mas isso é impossível para o ser humano, né? Como é que vai ficar no caminho do meio? O Nossa. negócio está pipocando, está guerreando, você está lá. Tem bala para tudo quanto é parte, espada cai na sua cabeça, o teto na sua cabeça está. Não existe isso no ser humano. E aí ele é danado, por isso que eu nem gosto. Quando fala que ele vem para a terra, eu já falo, lá vem coisa, lá vem mudança. Nossa. E se eu, será que tem jeito de eu conversar com esse garoto? Ah, você pergunta para a menina, porque ele não é da minha banda, não. Não é? Não é da minha banda. Eu vou perguntar, mas o senhor sabe que ele desce às vezes com um propósito só, né? Mas isso aqui é um É propósito verdade. bom, não é? Ele veio, dá para contar nos dedos quando eu fui chamado para fazer a proteção, junto com os outros Nossa. guardião. Nossa. Mas essa do caminho do meio, eu fiquei arriado, eu baixei minha espada, cobri minha capa e falei, olha. Quando a luz vem com as verdades, não tem Exu que fique de pé. Eita. Então, o senhor, como que se refletiu no trabalho seu dali para frente? Aí que dá. Eu luto só para aquele que quer a causa da luz. Porque o equilíbrio parece uma promessa meia boca, né? Tipo, É. fica em cima do muro. E se você for pensar, realmente não tem como, né? Porque para você ter esse equilíbrio, que os que pregam aí, tem que vir as tormentas, né? Mas dentro das tormentas vem o medo. O medo já é negativo. O medo já é negativo. Então, fica difícil, né? Que nem o povo lá do olho puxado. Despregam esse caminho do meio. Isso. Só que, na verdade, não é bem um caminho do meio, é uma fuga, né? Uma fuga. É uma fuga. Porque você sai com o seu mental de uma situação, né? Fica ali. Olha, não posso falar essas coisas, não, menino. Porque se eu chego lá embaixo, o povo tá falando que eu tô abrindo a cabeça do povo, o negócio não vai ser fácil. Não é de mudar de assunto. Que isso, seu Sete? Mas aí o senhor tá no caminho do meio, é? Gostei dessa, eu vou falar lá embaixo. Eu tô no caminho mesmo. Ué, não é pra ter medo, vamos falar o que tem que falar, ué? Não, tô brincando. Olha, então essa história do caminho do meio, eu aprendi uma coisa com o senhor e com esse menininho. Que a vida da gente é igual o rádio e sua captação de sintonia. Se você vira pra felicidade, pra luz, tá na luz. Se vira pra tristeza, pras trevas, tá nas trevas. E se fica no meio, fica aquela chiadeira. Isso, mas eu gostei. Vou falar isso lá embaixo. Pois eu vou falar isso quando deixa eu descer. Já tem uma boa justificativa. Saravá as crianças. São Cosme, São Damião. Oi, Damião, cadê Dom? Dom foi passear. Contigo em ti eu estou, e se tu existe, é porque a cidade do além coexiste. Eu tô em você, menino. Oh, graças a Deus. E você tá em mim? Graças a Deus! Por que graças a Deus? Viva! Estou muito feliz. Meu nome é Yariri. Que nome mais bonito. Esse nome foi você mesmo que deu? Isso foi dado na cidade do além. Quando eu nasci na cidade do além, e se você me perguntar quando eu nasci, é a mesma coisa que você lembrar da sua existência no ventre materno. Ah, não lembro. É, nada que lembrança. Tá bom. Então, você ia falar como é que você ganhou esse nominho? Eu abri meus olhos e vi a cidade do além. Eu sou uma pequena semente. Nossa, que bonito. E todos nós da cidade do além somos guardados pelo mestre. É ele que nos ajuda a nos elevar nos aprendizados. E a Ariri veio da formação da natureza. Nossa! Mas eu estou muito feliz de falar com a criança, viu? Você existe lá na cidade do além o mestre e as suas seguidoras, as mães bondosas que nos fortalecem nos aprendizados. Eu tenho só 4 anos, eu sou uma semente nova, por isso que eu preciso obter bastante aprendizado. Qual que é o seu nome, menino? É Jeff. Você também é uma semente. Sou, eu tenho quantos anos? Sim. 4 anos de Ariri não é, é a representação do tempo da Terra, então, entendeu? É pela quantidade de aprendizados que eu vou passando. Ah, entendi. E cada cidade do além está intimamente ligada com o planeta Terra. Nossa. Mas assim, quando você me disse que você também é uma semente, como eu devo entender isso? Nós, as sementes da cidade do além, passamos por muitos aprendizados. Em um dos aprendizados, o mestre nos colocou na grande vastação de árvores. É um círculo sagrado na cidade do além. E era para que possamos aprender algo. Ficamos todos sentados. E só podíamos sair de lá com um novo aprendizado. E aí, eu olhando uma grande árvore, eu percebi as raízes dessa grande árvore, profundas na terra. Olhei na profundidade da terra e vi o planeta Terra. Aí eu percebi, fui até o mestre e disse, eu sou uma semente. Tudo o que acontece com os meninos da terra interferem também na minha evolução, porque eu coexisto na cidade do além. Vocês são sementes. Quando vocês plantam algo no positivo, na elevação, tudo se eleva na cidade do além. Mas quando algo suja a existência terrena, a cidade do além precisa transbordar para o planeta Terra os cataclismas. Então, grande árvore depende muito das sementes da Terra. Nossa. E esse mestre aí, ele chama como? Mestre. E fala um aprendizado bem bonito que ele ensinou o último assim. Olha, é assim. Cada semente, ela precisa cumprir um aprendizado. E o aprendizado é unir os dois filhos que foram separados. Então, o mestre, ele traz essa missão como aprendizado. E um dos outros aprendizados que eu descobri realmente a minha missão foi quando ele pediu para todas as sementes da cidade do além ficarem em cima das grandes árvores. Todas as sementes ficaram em cima das grandes árvores para descobrir algo. E aí eu olhei para cima e vi a elevação. Mas elevação é algo que não é todo mundo que consegue. Então é como se acima da sua cabeça tivesse um mundo que você ainda não consegue adentrar. Olhei embaixo e vi dois caminhos, a luz e as trevas. Mas aí eu vi muitos meninos descendo das árvores e falando com o mestre, e não tinham a resposta correta, porque o mestre virava as costas. Mas eu me fortifiquei no meu silêncio e continuei acima das árvores, querendo entender esses dois caminhos embaixo. Aí eu entendi. Eu entendi a minha missão. Desci e fui até o mestre. E lá disse a ele: eu sou uma semente que precisa plantar para a unificação dos dois caminhos, a África e o Brasil. Aí ele deu um belo sorriso e disse: essa unificação não existe nos homens da terra, mas se existe na sua consciência, já está de bom proveito para a cidade do além. Oh, graças Você a não Deus. vai entender isso. Eu vou explicar porque você não entendeu, menino. Então vai lá, explica. Quando se fala da África, se fala das tragédias, guerras, da fome e a grande cultura africana, menino. Os homens da terra, eles olham o passado de uma maneira negativa. Mas eu quero que você entenda, menino, que isto é o meu aprendizado. Cada semente da cidade do além trabalha em algo para promover o todo. Por quê, menino? Presta bem atenção nesse aprendizado. Se existem os orixás nessa terra, Brasilis, é porque assim vem a dor da escravidão. Para que os servidores dos orixás, vocês, essa nova crença. Como a dor de Cristo na cruz, não é, menino? Que firmou a religião do homem pregado na cruz. Sim. Eu e ali espero desse Deus que todos os homens acreditam que aproximem essa verdade, porque todos vocês estão reunidos na mesma senzala. E sabe, menino, todos devem trabalhar de mãos dadas e manter todo mundo informado da evolução, a fim de que vocês possam entender a realidade do antes e o de hoje dessa cultura africana para essa terra Brasilis. Então, qual comportamento é mais adequado se uma pessoa que está ouvindo quer ser esse unificador da sua própria maneira? Quem tá ouvindo, menino? Ah, agora só tá eu ouvindo, mas daqui a pouco a gente vai colocar aqui na internet e muita gente vai ouvir. Entendi. Entendi. É assim, menino. Uma terra se dividiu em duas. Então, tenta imaginar uma terra bem grande, bem grande. E se dividiu em duas. Sim. E divididas, tiveram filhos. E esses filhos geraram netos. Formaram famílias. E essas famílias nunca mais se viram nas terras divididas. Mas hoje, todos se encontram no astral quando desencarnam. Porque foi dada a oportunidade de implantar a união desses povos. Que ainda você não entendeu, menino. Abra sua consciência para esta verdade. Mas, e quanto assim, ao comportamento assim de uma pessoa, Yariri, o que, que você acha mais apropriado se a pessoa quer ser um unificador? Tirar do conceito preconceito. A África, é o que você, acho você não sabe disso. A África, muito antes que o comércio dos homens brancos acontecesse, existia ali grandes impérios com poder do ouro. Eu e a Ariri desci até alguns planos, algumas cidades do além, e conversei com os grandes reis desses impérios. Eles me disseram que eles eram chefes desses impérios. E eles tinham seus escravos. Mas aí eles precisavam de algumas coisas nesses impérios. Aí eles vendiam seus escravos para ter mais poder no seu império. Teve um outro grande rei, ele me disse que quanto maior a sua fortaleza dos escravos, mais forte era o seu império. Só que aí um outro me disse que houve as guerras tribais. E aí que começou a escravidão. Os impérios derrotados, os seus escravos eram vendidos como escravos. Acalma-se o mental, menino. A história do passado ainda não terminou. Pode falar. Se abra para esse aprendizado. Na época dos grandes impérios, as guerras eram mais territoriais, da mesma forma que existe no planeta de vocês. Aí o que aconteceu? Os territórios começaram a enfraquecer. Aí começou a grande grande comércio dos negros. A África se tornou, como é até hoje, um grande polo de guerra. Mas ninguém sabe que em cada porão de um navio existia homens com sentimentos, homens com ideias, homens com hábitos, costume, crença, forma de ver a vida, que no dia a dia dessa terra Brasilis foi se firmando uma verdade para que todos vocês pudessem se alimentar na religião que vocês praticam hoje. Nossa, agora que eu entendi. E olha, menino, se você for entender, vamos abrir mais, né? É seu aprendizado. Vocês dizem que a grande descoberta dessa terra Brasilis é os homens que vieram lá daquele navio cheio de ladrão, os homens brancos. Sim. Só que nessa terra Brasilis, os escravos vieram com a sua força, seu costume, e trouxe tudo o que vocês são hoje. Nossa. É uma herança, né? É. E sabe, os escravos, como todo mundo fala aqui, eles eram proibidos de cultuar religião. Eu vejo lá no passado, os homens escravos cultuando as pedras. E através dessas pedras se firmavam as curas. E essas pedras eram colocadas atrás das imagens santas dos homens brancos. É tanto preconceito, menino, quanto essa verdade. Porque as imagens santas, até as imagens dos orixás que vocês cultuam, têm feições ocidentais. Toda imagem que vocês cultuam tem feições ocidentais. Sim. Realmente. Você tá feliz? Eu tô. Por quê? Porque quando eu trago um aprendizado, eu vivo o aprendizado. E quando você veio para a Terra esse ano, você já sabia que a gente ia querer falar com você? Não, não sabia, não. A menina que falou para mim. Tá bom, então. Vai ter muita gente aprendendo com você, viu? Então, o que você achar que é útil a gente aprender, você pode falar, viu? Uhum. Ah, eu vou falar outra coisa que eu conversei com um grande negro que era dono de um grande império. Ele disse para mim que tudo aquilo que não tem a visão do homem branco reage como mal ou como o diabo. Sim. Se perceber, todos os santos da Igreja de Cristo têm a simbologia nos orixás, não é, menino? Sim. É o sincretismo. E Exu? Isso. Tem sim. Sim. Aí eu conversei com o Moço Sete há muito tempo atrás. E ele disse que Exu foi discriminado pelos homens brancos. Foi mesmo. Ainda é. É. Porque eu estava pensando. Aí eu fui buscar isso com o mestre. Aí meu mestre disse que bem antigamente e até hoje, os Exus, nessa terra distante que foi separada de vocês, é uma imagem como se fosse o Deus fálico. Sim. E aí, por isso que os homens brancos, quando viram as imagens, acharam que era uma simbologia do diabo. É, sem... Sem pudor. É. Mas Exu é da África. Exu é Yorubá. Ele é o senhor dos caminhos, das encruzilhadas, das bifurcações e dos entrocamentos. E nessa grande mistura dos dois conhecimentos das terras distantes, Exu passa a ser uma entidade e não um orixá. Porque as terras se dividiram. E aí começou a crescer essa dissidência das verdades. Então, o meu aprendizado na cidade do Além é trazer essa verdade. Não só quando o povo desencarna e se encontra, mas também trazer essa consciência dessa verdade, desse povo que trouxe essa plenitude da escravidão. E Ariri, uma coisa que eu gostaria de perguntar é que você narrasse, o seu Sete já contou uma história que aconteceu no encontro entre vocês dois, na onde você falou sobre o caminho do meio. E eu gostaria que você narrasse do seu ponto de vista essa história, se você lembrar. E depois você contar por que você teve a ideia de questionar o seu Sete quanto ao caminho do meio. Ah, porque Exu, ele trabalha através do polo debaixo das trevas, não é? Ah. Mas aí, num dos meus aprendizados, lá na cidade do Além tem um pássaro dourado. Ele nunca pode descer das árvores. Ele sempre se alimenta das copas. E aí eu percebi que a luz tem dificuldade de penetrar nas trevas ou não pode penetrar, porque o pássaro dourado nunca desce. Ai. E aí, eu sempre converso com o meu mestre e eu perguntei: como unificar as duas terras se Exu, dentro desse sincretismo, ficou afastado? Como Exu vai evoluir? É. O mestre disse: na sua próxima viagem saberá a resposta. E numa dessas viagens encontrei Guardião Seus Sete Encruzilhadas. E ele me disse que ele trabalha em prol dos seres humanos, para que os seres humanos possam ser guiados para a luz. E se os seres humanos encontram a luz, ele também consegue medalhas, né? Nossa. E evoluir. Mas aí eu dei um nó na vibração dele. Exu, como você pode evoluir se você está plasmado na vibração das trevas? Da mesma forma que o pássaro dourado não pode se alimentar abaixo da copa. Você está plasmado, plasmado. É, a realidade é outra, né? Ele abaixou a cabeça e sumiu. Ai, você deixou ele e aí triste. Eu percebi que eu deixei uma dúvida em Exu. Aí eu tive que encontrar um aprendizado. Aí eu falei para ele que a luz e as trevas vêm o terceiro polo. Esse terceiro polo é a mescla dos dois polos, como ser humano. Não dá para você ser a cor branca no caminho do meio da cor preta. Quando vocês unificam, vem a terceira cor, que é a cinza. Da cinza, você pode ter escolha de ser o branco ou preto. Então, você sai da vibração das trevas. Entendi. Você não entendeu, menino? Então, eu vou fazer perguntas para poder esclarecer mais. O caminho do meio, então, seria um estágio, um momento de transição que a alma se permite para sentir um pouco dos dois e saber que não é tão assustador, de repente, a luz? Qual é o terceiro caminho? É o caminho que permite você a se libertar para a luz ou se aprisionar pelas trevas. Ah. Aí sim vem o tão falado livre-arbítrio. Entendi. Quando você sente os dois sentimentos, a felicidade e a tristeza, você unifica isso. E quando você sente isso, sente, mas sentir mesmo, você consegue escolher o que é melhor. Vocês não sentem, vocês se alimentam. Se vocês sentissem, vocês escolheram tudo que faz parte da cidade do além. Ah. No 7, ele entendeu. Para que ele possa guiá-los para a luz, ele também tem que sentir a luz. Para que no final, lá na frente, ele possa escolher se ele quer ser um servidor da luz ou se ele quer ser um servidor das trevas. Porque são dois planos que não se interagem. Nossa. Então, a criança acha que... Porque a pergunta que você fez para ele é Guardião, Senhor Sete Encruzilhadas, existe caminho do meio? E a resposta dele foi que ele acredita que sim, porque as pessoas na Terra acreditam que sim, então ele vai. Existe um terceiro caminho. Sim, o cinza. Sim. Não tem o caminho do meio. Não existe. Não tem como você equilibrar a sua consciência terrena através de tantos processos que existem na Terra. Mas existe sim o sentir. Quando você sente algo, você tem a escolha do que você quer ser. Não precisa ficar se alimentando de tantas derrotas, de tantas tragédias, de tantas guerras, senti. O moço sete, ele entendeu esta lição de Ariri. E hoje, o que ele faz? Ele trabalha para todo. Nossa. Deve ter, certamente, bastante Exu ouvindo o nosso diálogo. Porque aí a escolha é única e, principalmente, espiritual. Qual é o caminho que Exu quer seguir? Ele pode ser um servidor das trevas, mas ele pode também trabalhar na ampliação da luz. Mas para que ele possa trabalhar na ampliação da luz, como? Se ele está plasmado, fomentado na vibração das trevas, não tem como se acoplar. Algo tem que acontecer. Da mesma forma que o passo dourado não desce. Então. Só que daí, Yariri, talvez as pessoas ficam com essa ideia de que dizer assim, ah lá, não falei, o Exu é das trevas, porque senão não estaria plasmado nas trevas. Mas Exu é das trevas, menino. Não, mas a gente gosta de ver Exu desse jeito. Ele é um servidor da luz nas trevas. Qual é a diferença do que eu falei do que com você disse aí? A diferença é assim, se o Exu é das trevas, ele faz o mal. E se ele está na trevas, ele vai lá só fazer o bem, mas ele não é de lá. Mas eu disse para você que Exu foi colocado erroneamente nessa cidade de Brasília que vocês vivem. Isso, isso. Você tem que entender sobre a divisão das duas terras. Nessa cidade que vocês vivem, não existe Exu. Foi trazido com os escravos. Sim. E quando foi trazido com os escravos, trouxe também uma nova ramificação de Exu. E aí colocou Exu como se fosse aquele homem que tem vícios, sentimentos. Nossa, Exu não é isso. Só que você está pensando como os ocidentais, achando que luz e trevas têm uma distinção. E o que é das trevas é ruim. E o que é da luz é muito bom. Menino, vocês lembram quando eu disse que eu estava acima das copas e olhei para cima e vi uma limitação? Sim. É isso que se firma. Vocês não conseguem ir além. As cidades do além, uma trabalha em prol da outra cidade. Se acontece algo numa cidade, acontece em todas as cidades. Ecoam em todas as cidades. A diferença, menino, é que tem determinadas cidades que trabalham para o planeta. Outras para os planetas. Outras para o universo, outras para a lei, e assim vai indo. Entendi. Então você não pode colocar Exu como algo ruim, porque ele está nas trevas. Se não existisse as trevas, muitas cidades do além não teriam por que existir. Entendi. Então, então assim, então a criança está ensinando o seguinte, não existe caminho do meio no sentido de caminho é um lugar onde você fica andando e andando e andando. Existe o caminho do meio apenas como um momento de transição entre a luz. Para a evolução. Não tem como você amar uma pessoa se você não sentir as qualidades dela pelo ódio. Vou bagunçar a sua cabeça, né, menino? Mas todos assim amam o Cristo na cruz porque ele passou por algo negativo. Se não fosse assim, vocês não iam amá-lo. Vocês percebem que cada vez que existe uma dor num ser humano na Terra, e esse encontra a sua redenção nessa existência, vocês passam a amá-lo. É. Nossa, que ele virou um grande mestre, porque ele sofreu tanto e agora ele está na sabedoria. É. Então, vocês escolhem esse caminho do meio. Como honroso. Só que vocês não entendem esse caminho do meio. Ninguém nessa terra, cada vez que eu desço, tem a completa felicidade. Porque eles estão completos na tristeza. Aí vocês acham que esse todo-poderoso aí vai elevá-los. Mas como vai elevá-los? Se vocês não entendem que o caminho do meio é necessário. Entendi. Então, o caminho do meio é necessário. Não existir. É necessário que ele não exista? Existe sim um terceiro polo. Tá. Que é onde você faz um estágio temporário. Isso. Aí, nesse terceiro polo, você vai ver o que você vai fazer. Se você vai para cima ou você vai para baixo, se você troca de caminho, de dispe, né? De seus conceitos que estão no seu pensamento. E assim você consegue. Ninguém consegue ser luz por completo na Terra. Mas todos conseguem ser negativos, completos na Terra. Eita. O negativo, ele consegue crescer. Ele consegue aumentar. A luz não. A luz é. Então, na Terra, existe um limite para que a luz possa ser expressada pela nossa matéria. Aprendizado, menino. É isso, menino. Aprendizado, é isso. Oh, louvado seja. Existe um limite. Ah lá. Existe um limite. Ah, eu acho que você não entendeu como é as cidades do além, né? E você pode falar mais? É assim, olha, você tem quantos dedos na mão? Numa mão só 5. Então, vamos dentro dessa limitação. Existem 5 cidades do além. Uma cuida da outra. Só que uma com uma verdade maior. Ah, tá, eu entendi. Já entendi. A mãe bondosa está falando para mim falar plano espiritual para você entender. Tá. Então, planos espirituais. Todos estão, e não é uma hierarquia. Existem planos espirituais que um cuida do outro. Mas existe um limite. Da mesma forma que a Ariri estava em cima da copa e olhou. Eu não vou conseguir me elevar. Tem limite. Porque ainda eu preciso ter mais aprendizado. Entendi. Então, quando eu me transformar nesse aprendizado, eu vou passar para uma outra, tá bom, outro plano espiritual. E não vou ser mais Yariri. Eita. Então, vocês, é a mesma coisa. Existe nesse plano terrestre o lado bom e o lado ruim. Ah. Vocês se alimentam do lado ruim, porque é isso, a aptidão do ser humano. A luz, ela não desenvolve, ela é. Mas vocês podem senti-la, não se alimentar, porque tudo que tem o conceito de alimento, uma hora acaba. E cria dependência em quem busca, né? Isso, menino. O Yariri... Então, quando... Pode falar. Aí, quando vocês sentem a luz, não existe mais nada além da luz. Nada além. Porque não tem uma definição na Terra que defina o sentimento da luz. Agora, quando vocês estão nas trevas, tem vários sentimentos negativos que definem as trevas. Por isso que é maior as trevas. Entende? A raiva, o ódio, a mágoa e todos esses outros desabores do ser humano. Agora, a luz não tem como se definir a luz. O sentir da luz. Então, quando vocês têm esse sentir desses dois polos, vocês entram no terceiro patamar, que é esse é o verdadeiro caminho. E eu te digo, menino, não tem como existir o filho se não existe o pai. E também não tem como existir o pai se não existe o Espírito Santo. Tá, não tem como existir o resultado sem a causa. Uhum. Que é a verdade desse caminho que todos buscam. Sim. Ah. E o resultado é a manifestação de alguma coisa feita pelo Espírito em algum momento da sua jornada. Aí vem a contemplação do Espírito de cada um. Quando eu disse isso para o moço 7, ele entendeu que ele estava lutando por uma causa que ia demorar muito para acontecer. E eu disse a ele, eu com 4 anos... eu trabalho em prol da união dessas duas terras. E aí ele me disse, nossa, grandiosa essa missão. Eu disse a ele, grandioso aprendizado. E aí ele foi entendendo. Que maravilha. Então, eu vou falar sobre os planos espirituais. E aí você vai me corrigindo ou dizendo o seu ponto de vista a respeito disso. A cidade do além? Isso. Então, uma cidade do além, por exemplo, ela comporta um ser divino, mas que ele pode comportar no seu veículo espiritual ou perispiritual, no nosso caso físico, apenas um certo tanto de informação. E informação, então, eu vou chamar de luz e desinformação, trevas. Assim a gente tira o bom e o ruim. O que você acha? Ficou melhor? É isso, isso mesmo, menino. Bom aprendizado. Existe um limite. Então, existe um limite de informação que o meu corpo físico consegue comportar e ainda ser essa forma plasmada. Todos os grandes mestres que buscaram todas as informações, todas que o corpo e a mente pudessem acoplar, se tornaram seres isolados na Terra. Então, existe um limite. Entendi. É como se eu pusesse assim, uma pessoa que já é muito treinada em corrida com uns velhinhos de bengala. Não tem como acoplar. Da mesma forma que quando ele subiu na copa, viu que tinha um limite para subir. Mas, e aí ele pode descer. Esse é o caminho. Terceiro caminho. Entende, menino? Sim. Ele pode descer a qualquer tempo na cidade do além. Mas se Ariri descer, como Ariri vai voltar? Então, esse é o terceiro caminho. E Ariri quer ficar na cidade do além. E descer só quando tem aprendizado, porque aí sabe que vai descer e depois vai subir com aprendizado. Viva! criança, eu vou separar agora para a gente ter uma noção mais, mais prática. Moço 7. Ele pode descer, mais ainda. Ah, ele pode descer mais que a criança. Mais ainda. O erro, você ainda não entendeu, menino. O erro pode ser mais erro ainda. Ah, tá. Ele pode descer em termos de estar apartado da informação que ele já possui hoje. É como se ganhasse um esquecimento. Porque as trevas alimentam. Então, é muito difícil. É o caminho de vocês na Terra mesmo. As trevas conseguem ser pior. Esse Ariri. Não, mas olha, voltando naquela analogia, eu quero fazer assim de uma forma mais prática, então vou separar por número e densidade. Vamos dizer que nós aqui na Terra estamos na terceira densidade e chega até a 12ª. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai passando para a quarta densidade, depois para a quinta, depois para a sexta. Densidade é o peso do espírito. Isso. É assim. Que nem, e a Arine não pode acima das copas das árvores, porque tem uma densidade que se acopla à cidade do além que a Arine reside. Exu não pode ir para a luz, porque ele tem uma densidade, né, que está acoplado nas trevas. Mas isso não quer dizer que ele não possa evoluir. Como Yariri, precisa transformar a densidade. Por isso que Yariri fala que não existe caminho do meio. Se fosse para a gente considerar a Terra como terceira densidade, o mundo astral como quarta densidade, o Yariri estaria em qual densidade? Quantas densidades você falou? 12. Só isso? Mas é que é uma divisão mais ampla, né, então? Mas assim, considera que estamos na terceira ainda. Vocês, homens da Terra, estão na terceira? É. Mas isso está errado. Tá errado. Como é que você classificaria, Yariri? Pelo que a Ariri conhece, são 49. Então tá, vamos dividir em 49. E a gente tá na qual? Ó, 49. Você coloca 27 para baixo. E aí vocês entram. De 27, deixa eu falar com a mãe bondosa. 27. Eles estão abaixo do. Ah, estão no 25. A gente? E as cidades do além vai além das cidades plasmadas do pensamento de vocês, porque vocês também plasmaram uma cidade. Ah, sim, já próximo da Terra. Aí a cidade do além é depois, é para cima. Então vamos dizer. Mãe bondosa fala plano espiritual, para mim fala plano espiritual. Quem é essa mãe aí? Um que cuida da semente. Olha. Então, semente. Olha, olha a semente. Eu vou dizer assim então. Nós estamos no número 20. Falando também que tem dentro da religião que você acredita as crianças que gostam de doce. A Arine não gosta de doce. Por quê? Aí ela tá falando que isso é para mostrar? Não, não é para mostrar. Aí isso é para porque vocês precisam do doce para curar a falta de amor. Aí vem as crianças, como vocês falam, nessa coisa dos doces. Entendi. Nas festas, para justamente trabalhar a falta de amor de vocês. Isso é a representação dos doces. Dos doces. Entendi. A Eriri também não gosta do líquido, porque o líquido foi feito pelo homem. Pode continuar. Qual que então é o papel do Yariri quando se manifesta na Umbanda? Trazer a verdade do conhecimento espiritual. Entendi. Então você fica ali quietinho. Por isso que a Yariri não vem muito, porque o povo da Terra não quer saber do passado, né? Não quer saber? Mas é que também, na hora de uma gira de criança, as crianças só ficam se divertindo, não ficam ensinando nada. Bom, ensina também. Mas brincando, né? Yariri, na cidade do além, a gente tem aprendizado. Vamos voltar lá para os planos? Pode Vamos. Voltar. Volta. Pode. Volta. Pode. Pode voltar. Vou voltar então. Ó, vamos dizer que a Terra esteja no 22. A nossa densidade é a densidade 22. E aí, quando a gente morre, a gente vai para qual densidade? Depende da evolução do espírito, quão rarefeito ele está. É, isso. Mas aí vocês vão primeiro para esse plano que vocês construíram. Vocês vão para os planos que vocês construíram. De aclimatização. É. Para vocês poderem ter uma adaptação. Aí vamos dizer que vocês vão tendo a verdade, né? Do que vocês firmaram na Terra, a verdade mesmo, a verdade da luz do espiritual. Aí vocês começam a ser buscados para serem trabalhadores. Nossa. Mas tem que ter essa verdade, viu? Até quem faz o bem e a vida. Ali que realmente é exercido, é mostrado, né? Porque se você... É tão difícil explicar, eu queria tanto explicar isso para você. Explica. Esse aprendizado. Porque, vamos dizer que você... a Mãe Bondosa está mostrando uma coisa. Vamos dizer que você está caminhando numa areia bem fininha. Mas bem fininha. Se você tiver muito, muito, muito, muito, muito gordo, você vai afundando. Então, no desencarne, você só evolui se você for a verdade. Então, se você tiver com essa densidade, como você chama, mais leve, é evolução. Automático, sobe, você sobe, você sobe. Ah, a Mãe Bondosa está mostrando aquela bola. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Balão, balão. Você está entendendo? Sim. Não tem que se escolher. Não tem que alguém falar, olha, vai para aquela fila lá, que aquela fila você vai para Ruanda. Ah, entendi. A vó Conga explicou. Você é... Aí você sobe. Nossa. Então fale pro Titio Yariri. Você, por exemplo, pode ficar bem magrinho. Hã? Titio? Aqui na Terra, as crianças chamam a gente de Titio. Mas, e aí, é igual se perguntou quando eu falei graças a Deus. O que que é a graças a Deus, Yariri? Quando você fala assim, graças a Deus, parece que Deus é algo comportamental, assim, como se Deus estivesse muito preocupado. Tá como certo. Como se fosse um sentimento, assim, né, de felicidade, porque... Assim que a Yariri compreende. Mas não está errado, não, menina, porque é assim que você tem seu aprendizado, entendeu? Sim, mas eu vou explicar para o Yariri o que a gente acredita que acontece. Eu não falo assim, graças a Deus, a gente faz assim como se estivesse imantando uma energia boa que ajude nos processos do aprendizado. Entendeu? É uma forma de... E que, como a gente sabe que a energia leva uma certa vibração, então é para deixar uma vibração mais apropriada para o aprendizado, tanto nosso quanto de quem ouve. Entendi. Um Pai João da Cachoeira que ensinou. Entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vai voltar lá para a cidade do Além falando graças a Deus. Isso é bom. Não sabe se é bom? É coisa da terra, né? Deixa aqui. É. Ilma, então vamos falar para mim. É, uma pessoa encarnada pode ficar magrinho ou gordo do espírito? É, nós estamos trazendo uma simbologia, senão o povo não vai entender. Sim. Mas é. E nessa simbologia, como é que fica gordo do espírito? Pesado, vamos dizer pesado. Pesado e leve. É, pode ficar magrinho do espírito através do nada. Nada, nada existe. Eita. Nada. Nenhuma lembrança. Nada. Só a luz. Nada. Nada mais existe. Agora, gordo? Tantas correntes do passado. Medo. Tanto medo. Será que eu desencarnei? Onde eu tô? Nada existe quando se está no desencarne. Nada. Nada. Aí, quando você está dentro dessa magreza, né? Vamos falar assim para o povo entender? Vamos falar leveza, leveza e peso? Leveza. Quando você está nessa leveza, automaticamente, sem criar nada desses conceitos que vocês têm na Terra, a cidade do além se plasma. É como se duas forças se encontrassem. Tem muito povo que acredita, né? Ai, eu vou encontrar meu preto velho. Que beleza, é lindo isso. Maravilhoso, né? É que nem o pássaro dourado. Você acha que ele vai descer para comer lá embaixo se ele tem tudo lá na copa? É, não tem porquê, né? Mas ele pode ser o nada e trazer uma cidade do além mais próxima do preto velho. Sim, mas se não se depurou, não ficou leve durante a encarnação, tem o seu limite também, né? Porque o peso cobra. Não tem como. É, o peso como cobra. Como vai encontrar um preto velho? Só porque ele trabalhou com o preto velho todo o tempo na Terra, o preto velho vai descer até ele? Com tantos filhos que o preto velho tem, é que nem meu mestre. Num dos nossos aprendizados, meu mestre colocou nós, as sementes, tudo num local, água limpa, muita água limpa. E disse, vocês só vão sair da água limpa quando encontrar o novo aprendizado. Muito tempo ficamos ali, muito, muito tempo. As crianças, sementes, iam saindo lentamente. E a Lili continuava, porque a Lili não conseguia encontrar um novo aprendizado. Fiquei muito tempo. O mestre não veio até mim me socorrer. Eu tive que encontrar um novo aprendizado sozinho. Às vezes, a mãe bondosa vinha me afagar e me dando, através das energias remanescentes maternas, uma força para que pudesse superar aquele aprendizado. Mas o mestre não foi até as águas ali me salvar. Eu que tive que pegar e encontrar o aprendizado. Então, e aqui na Terra, sobretudo quando alguém passa por maus momentos que criou e não percebe, ele fala assim, aonde que estava o meu preto velho? Estava no lugar dele, ele que ia até ele. Não é? Ele estava onde ele fica sempre, né? Eu sei que não foi lá. Ele que não foi, não é? Se não fosse assim, não teria por que ter a evolução, né? Não teria, né? Não teria que ter. E o que eu gosto muito de dizer, menino, é que todos têm acesso às cidades do além. Porque não existe uma hierarquia. Ah, entendi. O que existe é nível de leveza e de peso. Isso mesmo. Não existe uma hierarquia. Então, um dia, com uma quantidade de aprendizados, eu posso sair dessa minha cidade e ir para de cima. E assim eu vou indo. Mas aí, mas se Yariri, né, menino? Você vai esquecer? É, menino, vocês esquecem. Vocês Ah, é. também esquecem. É verdade. Quantas cidades que você já deve ter passado, menino? Cidades do além? Lembra? Hoje você está com esse corpo desse menino, mas quantos outros corpos você já preencheu? Então você não pode mais ser esse menino, que nem a Ariri. O Yariri hoje se apresenta como o quê? Uma criança de 4 anos, um índiozinho? Que corpo que você usa? Você quer que eu seja como? Eu quero que. Eu não, do jeito que você gosta. Não, do jeito que você gosta, como você quer. Ó, eu gosto assim, que você venha assim como um índiozinho. E com um cocar na cabeça. Eu sou o índiozinho agora, então. Mas foi assim que a médium descreveu. Eu sou assim. Mas se eu quiser que você venha com um bonezinho, com uma roupa assim, Eu sou como você quiser, menino. você se plasma. Porque o espírito não tem um formato humano. As sementes não são nem meninos e nem meninas. Tá certo. Não são nem menino nem menina. Eu sou como você quiser. Tá bom. Como você quiser. Não é assim que vocês fizeram as Foi. religiões na Terra? Foi do jeito que a gente queria. Eu não disse para vocês que vocês fizeram as imagens dos santos com as feições que vocês acham que é? Sim. Então eu sou do jeito que você quiser. Os homens brancos, quando chegaram na terra da África e viram as imagens de Exu com o pênis ereto, falou que era do diabo. Então, é assim, não é? Vocês não fizeram assim? É. Sim, fizemos. Do jeito que você quiser. Então vamos falar sobre você. Então, a gente estava falando de número. E eu queria saber assim, por exemplo, eu estou aqui, vamos dizer assim, a Terra está na densidade de 22. Então, o peso do espírito que as pessoas que habitam na Terra está entre o 19 e o 25. Vamos dizer assim, pode vir espírito mais evoluído e menos evoluído, e tudo se encontra aqui para aprender, não é assim? Sabe, uma coisa que eu preciso falar também é, senão você vai achar que é tudo ruim, né? Então. Ó, o planeta de vocês, ele consegue ter peso e a leveza, não é? Sim. O ser humano, ele também tem esse peso e essa leveza na vida encarnada. Olha lá. Então, não pode falar isso. Não pode falar? Não. Ai, mas então conta pra gente o que que não pode falar. Ah, não sei porque eu não posso falar. A mãe bondosa pegou e falou que eu não posso. E aí travou o chakra. Não posso falar. Bom, mas ó, então eu vou dizer o que que eu captei já. Que na Terra pode ter espírito. É porque a gente vai achar que um é mais elevado que o outro, e daí vai começar a fazer a comparação. É por isso que ela não quer. Entendeu? Eu ia falar diferente. Pergunta pra ela por que não pode. Ela tá dizendo que todo mundo é igual. Olha lá. Bom, eu acho assim, a pessoa que ficou 2 dias estudando e a pessoa que não ficou estudando, ela em essência é igual, as duas são iguais, mas elas têm habilidades diferentes. E ocupando-se dessas habilidades. Não é de estudo. Eu acho que é isso que ela não quer que vocês entendam. Não é de estudo. Como a leveza é. Deixa, posso falar, mãe bondosa? Não, ela não quer. Deixa então, deixa, deixa, deixa. A leveza é. Não pode falar. Mas então, ó, vou fazer uma analogia, porque não é igualzinho às pessoas que pensem por si. Eu usei a ideia da habilidades para dizer o quê? Em essência somos iguais, mas, por exemplo, se eu sei uma coisa melhor que o outro, naquela coisa em específica, eu sou autoridade. E de repente, esse saber dessa coisa em específico me permite uma leveza maior. Mas o que a mãe bondosa está querendo dizer é que todo mundo é igual, só está demorando um pouco para ter as habilidades que permitem a leveza. Aí, é mais ou menos assim, não é? Ela está dizendo que todo mundo é igual. Então, pronto. Só que as pessoas, da leveza que eu queria que você entendesse, é que as pessoas, eles podem caminhar nessa terra com essa leveza, como que a Lili falou, mas eu não posso explicar mais. Já aconteceu de você não poder explicar alguma coisa? Já. Quando eu falei de Deus, aí não podia falar. Não pode? E se eu perguntar para você como você entende Deus? Posso falar? Então fala. Imagina o universo. Ah, daí você pediu demais. É como eu imagino Deus. Ah, então Todos tá, os não dá para entender. movimentos. Todo o movimento que vem lá de cima, mas nesse infinito universo, todo movimento, para mim é Deus. Tá, entendi. E até o que não se move. Não entendi. Vamos dizer assim, e se eu falar assim, Deus é o motor imóvel? Motor, aquilo que movimenta, Isso. é Deus. É porque o mestre disse, se a gente plantar as sementes na terra, se eu fizer o plantio da minha semente unificando as duas terras, eu vou trazer essa partícula de Deus na minha existência. Então, Deus é o quê? É o movimento. É um movimento. Mas assim, então a gente pode considerar que Deus é tudo, tudo, tudo que existe, do mais pesado até o mais rarefeito e até depois do mais rarefeito, que a gente não entende. Tudo é Deus. Aí a gente vai chegar num ponto que os humanos não gostam de entender, que é, então o Yariri seria Deus também. Mas eles não gostam de entender. Mas aí, quando eles cortam uma árvore na terra, tem todo um abalo na cidade do além. E aí, eles querem que. Acreditar que Deus não está na árvore, não está na terra, não está no ar. Sujam o ar. Aí colocam Deus acima de tudo isso. Isso está errado, menino. Porque Deus está em tudo. Deus é o movimento. Deus está na terra, está no ar, está no pássaro que canta. Deus, eu posso falar uma coisa, mãe bondosa? Deixa eu falar. Deus, ó, Deus, até. Eu não vou poder falar, mas eu queria tanto falar, é uma coisa tão importante. Ah, mãe bondosa. Ó, Deus tá até naquele homem que tira a vida do outro. Ixi. Sim, só não está manifesto ainda. Não tá? No movimento da luz, não está na evolução. Mas alguma coisa, alguma ação foi feita naquele momento. E aí ele vai ter que cumprir a existência dele. no negativo, nas trevas. E Deus, ele compartilha com tudo isso. Porque só assim, na descida, que ele consegue trazer escalada. Pela luz e com a luz. Então parece que foi preciso permitir que os espíritos engordem ou que somem peso para aprender responsabilidade da criação. Da mesma forma que teve que haver todo o processo da escravidão, toda a dor da escravidão, que vocês só pensam nisso, né? Para ver essa conformidade religiosa e espiritual dos orixás. Se não houvesse isso, que é a dor, que é trevas, né? Que é negativo, a escravidão, não haveria a luz e a positividade dos orixás. Só que os orixás não são o que vocês pensam. Nossa! Eles estão assentados nos campos astrais da natureza. Entendi. Nas cidades do além. Que você está pensando, Yariri? Estou pensando que a mãe bondosa quer que eu vou embora já. Já? Mãe bondosa, dá uns 10 minutinhos mais aí pra gente. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Porque isso é muito importante. Tá. Quando apareceu lá atrás, né? A verdade do que de Cristo lá atrás. E aí, isso eu estava também trazendo no meu aprendizado. A passagem de Cristo foi muito importante para vocês homens na Terra. Mas vocês esqueceram de uma coisa fenomenal dessa passagem de Cristo. Que foi? Ele se tornou carne e ele disse que ele era filho de Deus. Sim. E ele disse também que tudo que ele fazia, todo mundo podia fazer. E se todo mundo podia fazer, todo mundo é Deus na Terra. Mas a Terra de vocês se alimenta por duas polaridades. Então, esse Deus também pode estar trazendo o que dentro dessa polaridade negativa? A oportunidade de ascensão. A oportunidade de evolução. Uhum. Por isso que é muito importante o negativo na vida de vocês. Então, às vezes vocês ficam lutando contra o negativo, né? Ah, aquilo ali é negativo. Às vezes, vocês precisam penetrar no negativo para poder encontrar outro polo de evolução. Então, a gente pode dizer que o negativo é necessário. Ajuda a gente a definir com mais clareza aquilo que a gente não é. É necessário. Até porque vocês são todos negativos, né? Tá. Antes de você partir, é uma pergunta que não pode escapar. As crianças, elas, a gente ouve dizer que elas têm um poder de luz e de acesso e de desfazer problema diferente de todo mundo com mais proeza. Como é que é assim mesmo? Como assim, menino? Por exemplo, se tem um problema que é muito difícil, às vezes um Exu não consegue resolver, eu ouvi dizer que às vezes chama criança. É assim mesmo? Você pode contar uma história? Porque assim, a semente ou criança? Você quer que eu fale criança, né? Tá bom. Não pode. Os erês, né? O quê? Ah, os erês. Isso. Tá bom. Vamos colocar semente, porque aí... Tá bom. A gente usa a sua linguagem. Imagina uma semente. Isso. Você vai escavar uma terra. A mais profunda terra. Você vai plantar essa semente. Na profundidade da terra. Você vai tampar. Ninguém vai se importar com essa semente. Vão olhar os espíritos trevosos. Que coisa mais xoxa, mais pequena. aquele no vólucro, né? É. Sem cor. Mas essa semente começa a enraizar na terra. Eita. Lentamente. As energias trevosas não percebem. Lentamente. Porque as energias trevosas são muito rápidas. Movimentos muito rápidos. Lentamente, a semente vai penetrando na terra. Quando vê, não existe mais magia. Porque toda a raiz penetrou no campo das trevas. E aí, essa raiz se transforma em luz. Você fica feliz, né? Eu não sou muito semente de batalha. Já trabalhei, mas agora eu sou mais semente de unificação. Mas eu vejo outras sementes nas cidades do além fazendo esses trabalhos. São plantadas em alguns polos das trevas. As pessoas, Yareli... Não, posso dar um. Pode, não, pode terminar, depois eu pergunto. Não para ajudar um apenas, né? Mas todo um segmento aí de mais pessoas. Muita gente acha que toda criança, todo erê que vem na Umbanda é encantado. Ou seja, nunca encarnou na Terra. É assim mesmo? Mas isso eu não sei te dizer. Porque eu nunca encarnei na Terra. Mas deve ter algum que encarnou, não sei. Vocês mudaram tanto essa religião. Mas pra toda... Vocês fizeram tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas mudaram tanto, tanto, tanto. Você sabe, menino, que quando a religião veio da África, era uma religião divinizada pelos ancestrais. Então, eles cultuavam os ancestrais. Você está entendendo? Sim, sim. Chegou aqui e foi mudando tudo. Os escravos foram mudando tudo. Mas você então, já... Não saberia te dizer. Na cidade do Além que eu vivo, não tem ninguém que reencarnou na Terra. Nenhum. Não quer dizer que seja algo superior ou evolutivo. Isso não existe. Cada um com o seu aprendizado, com a cada um. Espera um pouco. Cada um com o seu. A avó tá chamando? Seu campo de atuação. Entendi. A mãe bondosa tá chamando? Tá chamando. Mas viu, pergunta pra ela se você não pode contar uma vez que você combateu as trevas. Foi desse jeito que eu falei. Foi assim então, tá certo. Uhum. Tá bom, então olha. Mas uma semente muito pequena. É que nem eu disse, eu sou o que você acredita. Eu plasmo a imagem que você acredita. É uma semente para que nós possamos nos aprofundar nos planos das trevas. É muito pequena. Tá certo. As raízes são fortificadas. Aprendemos muito, viu? Com os seus ensinamentos, viu, Yareli? Muito obrigado, viu? Não esquece desse aprendizado. Não. Que não. Sou uma unidade para que eu possa trazer a lembrança desse conhecimento que cada um de vocês carregam lá de trás dessa terra chamada África. Eu digo muito para sementes da cidade do além, cada vez que eu desço na terra, são dois lugares muito parecidos. Muito parecidos. A diferença apenas que um está se transbordando na guerra externa e o outro na guerra interna. Um não quer ser submisso e o outro quer ser submisso. Essa é a única diferença. A Ariri agradece. Eu queria também agradecer a mãe bondosa. Vamos agradecer a mãe bondosa, pedindo ela para passar também uma mensagem final aqui para a gente. Através da criança, da semente. Tá bom. Somos

felicidade para a luz, está na luz. Se vira para a tristeza, para as trevas, está nas trevas. E se fica no meio, fica aquela chiadeira. É isso, mas eu gostei. Vou falar isso lá embaixo. Pois eu vou falar isso quando deixa eu descer. Já tem uma boa justificativa. Saravava os pretos aí, saravava a vó Conga. Ué, minha avó. Então quer dizer, o ser humano, ele precisa mudar. Mudar no sentido de se religar a esse Deus. Porque senão vocês vão ser sempre pedintes e mendigos dentro dessa religiosidade que vocês tanto buscam. Jefferson. Ô, Nibejada! Ele é uma criança diferente, né? Ai, meu Deus. A mamãe bondosa não quer deixar eu falar. Nossa, tem uma hora que eu achei que minha garganta ia pular pra fora. Meu Deus! A mamãe bondosa tá querendo que já acabou a hora, tá querendo que eu vá embora. Oh, que legal. Mas legal. Foi muito bom. Como é que você está se sentindo? Ah, eu sempre me sinto muito bem. Muito bem? Muito bem, sim. Muito bem. Foi, assim, uma manifestação espetacular, um conhecimento maravilhoso. Em nome de todos aqueles que estão ouvindo a gente aqui agora, eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua bondade, pelo seu trabalho e tudo que você faz aqui pela gente, viu? Eu que agradeço, Jefferson. Agradeço as suas forças espirituais, agradeço as forças do Krishna Luz e agradeço essa oportunidade de ter esse entendimento, né, do que ele falou aqui sobre essas duas terras, né, que ele chama de filhos distantes. Nossa. Isso. Eu que tenho... Não tem tanto entendimento, né, sobre isso. E eu vejo muito o que a vovó fala dos escravos, né? Agora vem ele para trazer um pouco da cura, né, digamos assim, né? Sim, desse sim. Período, né? Então eu achei assim interessantíssimo. Maravilhoso. Esse eu vou ter que estar. Quando sair, eu vou ter que estar escrevendo. Eu vou digitar todo, porque eu achei muito, muito interessante. Muito interessante. Sim, transcrever é uma coisa linda mesmo. E certamente foi uma semente de luz plantada na terra, esse diálogo com ele, e sem querer elevar em nada pelo próprio conteúdo que ele passou, né? Uhum. Tá bom, querida. Tá, vai trabalhar, menina, que você, eu sei que você tem muita coisa para fazer. Graças a Deus. Muito obrigado. Tá, beijo. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Ei, beijada! Salve as crianças de Costa Rica, beijada! Ei, todo mundo! No reino da Ibejada, quem manda é Cosme Damião. Salve toda criançada, toda de doce na mão. Jardins e nas calçadas, é doce pelo chão. É tão linda a molecada, de São Cosme e Damião. No reino da Ibejada, quem manda é Cosme e Damião. Salve toda criançada, toda de doce na mão. Nos jardins e nas calçadas.